ele clamava, me ajuda a chegar. Com sua cruz sobre os ombros machucados, sendo ele envergonhado, não parou pra reclamar. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, bem ao menos um lamento tua boca pronunciou. Foram lançados e o golpe amargurado, todo sangue derramou. Logo três pregos e o martelo foram usados, suas mãos e os pés pregados, o seu corpo levantou. Tendo ele sede, logo lhe deram vinagre, recusando ele ao cálice, ao seu pai ele clamou. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Inclinando a cabeça, logo ele respirou. Caminho aberto para o céu, ficou traçado quando ele, no Calvário, sua vida entregou. Seu corpo santo logo foi perfumado, entre rios sepultado, o meu mestre ali ficou. Após três dias, Deus mandou seu mensageiro ressuscitar o meu guerreiro, sobre a morte triunfou. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, bem ao menos um lamento tua boca pronunciou. Foram lançados e no Gólgota amargurado, todo sangue derramou. Mestre querido, quando olho teu sofrimento, nem ao menos um lamento tua boca pronunciou.